Senhor, ouvimos a tua voz. Teus profetas nos alertaram, mas nos perdemos em nossa própria escolha. Queimamos incenso a deuses estranhos, a cidade em deserto, o povo em dor, por causa do mal que fizemos. Desviamos teus caminhos e a tua ira se acendeu. Volta, ó Israel, ao teu Senhor. Reconhece a tua maldade e clama por perdão. Teus braços de graça sempre a nos buscar. Pais, em temor esqueceram do teu amor. E agora, Senhor, em ti confiamos. Quebramos as correntes de nosso temor. A tua palavra é luz que nos guia. Em meio à sombra, tua voz é a vida. Voltemos ao lar, ao nosso lugar. Na tua presença desejamos estar. Volta, ó Israel, ao teu Senhor. Reconhece a tua maldade. Português e worship, reconhecido em tu piano.